Yeah, man. Saudade de um pessoa sossegado na moral. Alei, man, sou José do Rio Preto, São Paulo. Rolas da paz, correndo atrás. Aí, sacal, como é que faz? Vou muito louco de Guiana nessa batida. Rua é nossa área, é nosso estilo de vida. Rio Preto, Paraíba, paciência se cultiva. Cannabis sativa, ó nós na ativa. Rima representativa que domina, faz o bang. Inteligência extraterrestre, corre pelo sangue. Escorre, fica louco, corre, faz o maior corre. Mó decepção quando a esperança morre. Um bom som pra quebrar as correntes do mal. Rio Preto, Paraíba, Alien Man e Sacal. É na moral, assim que tem que ser. Virtude e atitude, não se ilude com o que vê. Por isso procurei, enfrentei e também errei. Ganância e burrice não faz a coroa de um rei. É muito louco quem vive no sufoco. Entende o louco que é minha paz e dobro. É muito louco quem vive no sufoco. Entende o louco que é minha paz e dobro. Horas da paz, correndo atrás. Aí sacal, como é que faz? Vou muito louco de Guiana nessa batida. É nossa área, é nosso estilo de vida. Horas da paz, correndo atrás. Aí sacal, como é que faz? Pra detonar maluco que fala besteira. E pra mostrar que essa porra é verdadeira. Senta a pegada de jamba, desce outro litro de samba. Cedo começa o freestyle e só vai terminar lá pra hora da janta. Esse moleque que canta nunca vai parar de rimar. Quando o moleque se cansa, tudo se cura no banho de mar. Puxa daqui, pega de lá, essa batida não pode parar. Bota uma fé no que eu vou te falar, nossa união nunca vai acabar. Nova aliança de Rio Preto e João Pessoa. Mentes alienadas, tá em casa numa boa. Rolas da paz, correndo atrás. Aí sacal, como é que faz? Vou muito louco de Guiana nessa batida. Rua é nossa área, é nosso estilo de vida. Rolas da paz, correndo atrás. Aí sacal, como é que faz? Pra detonar maluco que fala besteira. E pra mostrar que essa porra é verdadeira. Que mensagem eu teria agora para o Brasil? Que todos devemos trabalhar, né? Trabalhar duramente para cooperar, não apenas criticar os homens públicos, mas cada um de nós, no lugar em que está colocado, trabalhar muito e não nos queixarmos de serviço extra.